FKG. Ok, obrigado. Sinal pistona 0, mantenha a proa 220, limite ao localizador. Seu número 2 na aproximação. Proa 220, limite ao localizador, ponto número 2, Mike Delta. Fossa 2732, turn left, head 160 and clear to intercept the final approach. Left 160, clear to intercept final approach, 2732. Sequência para o pouso Juliette Legão. Juliette Legão, qual a sequência para pouso? A princípio, o seu é o último, devido às aeronaves aproximar instrumentos. Seis, então, seis, Juliette Legão, capítulo 17, autorizado, lugar direto. Chama agora a Torre 1 no noite decimal 6 para instruções, Juliette Legão. Juliette de Azulu. Juliette de Azulu. Efetuará espera no setor norte. Reporte ao 1.500 pés, iniciando espera com curvas à sua esquerda. O Juliette de Azulu. Sabe que o Stepson está na ponte, primeiro 1-0 inside. 7-3-2, o back final approach, tower 1-8-6. Tower 118.6, 2732. Pensa do Juliette de Azulu. Tem tráfego na final LS para pouso na pista no zero, Zulu. Você tem condições de manter essa velocidade até mais próximo? Pois sim, já estamos aqui na curta final. Ok, então, agilizando a aproximação, vento 110 com 10 nós, checkpoint de pouso. Pronto, bastante checado. Airfox 2721, final approach, runway 10, landing gear 6, 20 seconds to automarker. Yeah, gear continue approach, runway 10, departure 3 miles to cross through 10, wind is 100 degrees, 10 knots, Brazilian Force 2732. 2732, clear to continue approach, runway 43 miles out. Boa noite. Vitor, Mike Delta, esquerda pro 130, autorizada final, 2.000 pés, reporte estabilizado, Mike Delta. Esquerda 130, 2.000 pés, reportará estabilizado, Mike Delta. Firmando o vento? 90 graus, com 10 nós. Tudo. Muito boa noite, o Azul 4309. Do conto 209, ação de identificação, chegada a ponto, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. Identificou, descendo para 4.000 na ponta, ajuste no 0 no 2, desculpa a 209. Controle Salvador, boa noite, Webjet 67, passou 8, negativo contato com Recife, descendo ao 150 na Mari. Webjet 67, 48, ação de identificação, chegada a Mari, desça e mantém o 050. 050, identificou 67, 48. 3152, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. 12685, 3152, boa noite. Treja. Controle, boa, passarei 22247, isso. 2224, acione identificação, desça para o nível de voo 060. 060, passarei 2224. Reporte pista livre. Controle Marcelo 31, fica o Bezerra Tavaroide. Delta 3152, boa noite. Segundo nosso colega da companhia, ele falou que já fez faz tempo e entrar em contato com o CGNA, ver se ele resolvia esse problema interno aí. Queria fazer, confirme somente em que sala S foi apresentado a CGG, senhor? É, não é sala S, né? Eles fazem via o sistema interno da companhia, e eu posso tentar checar se ele fez via sala S. Exato, porque caso o senhor nos informe a sala S, eu irei entrar em contato exatamente com a sala S. Que recebeu e perguntar o porquê do atraso, o porquê do não envio para a sala do plano de voo. Mas a sala do plano de voo até agora não recebeu. Eu vou ligá-los, vou ligar para eles agora para ver se nesse ínter eles já receberam, ok? Tá legal, vou ver se daí que o senhor falou também. Mike Delta, informarei pista livre. Antigo, o Victor Mike Delta continua a aproximação. O senhor podia fazer a gentileza para o Victor Mike Delta solicitar a BR nesse instante para a gente lá no Pátio 3? Pátio 3 de destino, ok. Ciente, eu vou informar o fiscal de pátio, ele tem contato direto. Nós não temos contato com o reabastecimento, mas o fiscal de pátio mantém esse contato, tá? Muito agradecido. É, né? Boa noite. Delta 3152, boa noite. Zena Fast 732, on the ground at 23, leave one with the first, the left, and taxi to military airport 2732. Zena Fast 732, going to authority from request, taxi via Delta. Authority, roger, take the first right and taxi via Alpha, and Alpha and Roche Runway 10, taxi by Alpha to Roche Runway 10, intersection Charlie, and wait to taxi to the authority apron. Brazilian Force 2732. Roger 2732, clear, taxi by Delta, Alpha will report for the Delta, runway 18. Mike Delta, checa o trem de pouso, vento 90 graus com 10 nós. Bem checado, Victor Mike Delta. Livre pouso no 0, 90 graus com 10 nós. Livre pouso, Mike Delta. Descida, passaria do 2224-070 para 090. Controle, passaria do 224. 224, você? Para prosseguir na descida, está do 070 para 090. Gente, deixa 050. 050, 2224. Poderia contar o vento, 012, autorizada final na 0. 2000 no 012, 6748, autorizado final. Controle, 6748, autorizado direto do na frente, receptar? Autorizado. Obrigado. 2732 Q20 on the active runway and taxi from the 102 intersection the 30 April. 2732. 2732 Mike Delta, seu solo 27, libere pista direita. E táxi via Alfa Kilo para o pátio 3. Fica atento ao sinalizador para estacionamento. Vitor Mike Delta. Alfa Kilo para o 3. De olho no sinalizador, mantenha a frequência. Até o estacionamento. E para o novo trecho, chame solo na frequência 1219. Vitor Mike Delta. Agora está chamando 219 para autorização Mike Delta. Até lá. Até lá. Gente, mantenha. Enquanto 209, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 2 e insista a redução de velocidade para 2 no 0 nós. Número 2 na aproximação. Espera para 2000 pés, pedindo para 210, ajuste no 0 no 2, azul para 209. Enquanto 209, mantenha a proa 220 sobre o vetor radar para o sequenciamento e limite ao localizador. Proa 220, limite ao localizador, azul para 209. Total 9907, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 2. 4000 ajustado no 0 no 2, 9907. 9907, qual a sua velocidade? Mantendo 270, quer que reduza? Guarde o momento. O passageiro 224, informe a velocidade. 270. 220? Afirmo. Gente, né? 9907, insisto em redução de velocidade para 230 nós. Ok, vamos reduzir para 230 nós, 9907. Vou em contato com o seu engenheiro, senhor, só um minuto. Ok. Você está resolvendo aqui a situação, um minutinho a gente vai dar a solução. Ótimo. 748 no localizador, complete final, chame torre 198, decimal 6. 198, 7648, boa. Torre Salvador, 7648, uma milha do externo, baixado e travado. Esquerda, 160, autorizado, e é só azul para 209. Tô 224, após payload, livre descida para 2000 pés com ajuste no 0-1-2. Para 2000 na 0-1-2, passarelo 2224. CNA para autorizar o seu plano, eu lhe peço somente mais 10 segundos, perdão, mesmo um minuto, para trabalhar na sua strip e já te pago a autorização. Sim, está escutando. 889. Olha, 889 autorizado, Salvador para o Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima. Nível de voo 400, Upper November 857 até Serra Golfo Romeo. Após Upper Zulu 1-6 até Groove, Golfo Romeo Uniforme, Foxtrot, Foxtrot. Após Upper Zulu 1-4 até Toquim, decola da pista 1-0, primeira curva direita, subida da El até a posição Lida, após Bidev. Controle 119.35, torre 118.62. Transponder 5132, gol no 889. Autorizado Galeão, nível 400, via Upper November 857, Serra Golf Romeo, Upper Zulu 1-6 Groof, Upper Zulu 1-4 Toquim. Decola da 10, primeira curva direita, da El Leda, após o Deve. Controle 19.35, transponder 5132, gol no 889. Protegimento correto, gol no 889, portão 1, pronto para posicionamento, senhor? É, mais um segundinho. Deixa-me pronto, senhor. Obrigado. Fala, Salvador, boa noite, eu vou no 604, assistente da UIF, portão 62, autorização Fortaleza. Noite no 8, coisão no 604, Fortaleza tem aprovado 370, UIF correta, pronto para conta, senhor. Pronto, Fábio. Pelo 604, autorizado para Fortaleza, Sierra Bravo, Foxtrot, Zulu, nível de voo 370, Atro Zulu 19. Decolagem da pista no zero com curva esquerda, subida Momo, transição Fruti. Controle 119 decimal 35, transponder 5146, gol no 604. Usado para Fortaleza, nível de voo 370, Upper Zulu 19, decolagem no zero com curva esquerda, Momo Fruti. Controle 119.35, transponder 5146, gol no 604. 5146, cotejamento correto, senhor. Portão 62, eu chamo em quantos para o posicionamento. Camarada, obrigado. Solo, gol no 889, pushback estacionamento, posição 1. Livre no 1, senhor. Chame táxi no 889. Livre, chama para táxi, 889. Para 2000 pés, ajuste no 0-1-2. 2000 no 0-1-2, reduzindo para aproximação. Controle de Salvador, Demar, bom dia. Boa noite, Rio 5972, transfere, frente da Whisky. Rio 5972, a sua identificação, desça para 4000 pés, chegada ponta e ajuste no 0-1-2. Chegada ponta e ajuste no 0-1-2, quantidade voada presente, Duna, senhor? Autorizado, Duna. Duna, obrigado. Mantenha Pro 200 para o lock. Vamos manter 200 para o lock. 6748. 6748. Boa noite, 6748. Correção, 6748. Táxi aprovado via Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. 6748. Alfa antes da Juliette, 6748. Negativo, eu tô mantendo a proa, agora tá interceptando o curso do atalhador. Gente, vamos. Após o tapa, você mantém proa de duna, você não tem que manter proa que você tá mantendo, senhor. Assim você complica a minha sequência. Ok, desculpe. 4209. E depois não, 04209. Portal 9907, esquerda na Pro 140, autorizada final 10. Esquerda 140. Portaria 2224, final turno noite decimal 6. Final 7186, boa noite, bom serviço. Vou tentar. O 907 agora sim, senhor. Preciso que você reduza a aproximação. 9907 reduzindo mais ainda. Salvador, é o Chané 6313. 6313, prossiga. Transitor 380 para Guarulhos. Para aproximação, passaria 2224. Autorizado, senhor, para Guarulhos. O T3000 gostaria de recordar o 38. Nova 36 mesmo. Sim, senhor, por gentileza, só um minuto para a cópia 6303, informação que eu sou inscrito. Vai dar. 38, libera a direita, solo 1219. 208, solo 219, 2419. Xancher. 72, desce para 2000 pés, ajuste 10, 12, autorizada final 10. Descendo a 2000 pés, autorizada final da 10, isso no nosso SS. Em direção ao ponto de espera, o senhor tem autorizado em direção ao botão 04, 6748. Ah, ok, autorizado então após o gol para o 04, 6748. Solo gol no 889 para o táxi, 110 a bordo, 3 horas e 56, alternado Campinas. 110-0356, Campinas, táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto de espera, próximo 0, gol no 889, ajuste 10-12. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 612, até um bom gol, senhor. Índia Alfa, ajuste no 012, ponto de espera, torre 86, obrigado e boa noite. Boa noite. Fala, muito boa noite, Azul 4209. 209, boa noite, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa Juliette, até o portão 09, Azul 4209. Salvador, com no 889, ponto de espera da 10 e pronto. Gente, mantém o ponto de espera no 889. Mantenha o ponto de espera, com no 889. Salvador, boa noite, é o São Paulo 2432. Beleza, que chamou? Call 9907. 186. São Paulo 2732. 2732, prossiga. 202732, é o solo Salvador. 9907. Então, aguardando a pista livre e o pouso. Salvador, boa noite, é o Sofário 2732, está com contato com o solo? 2732, boa noite. Marido 2224, solo 41, libera a direita, chame solo 1209. Direita 209, boa. Boa. Está com o instrumento para Recife no 090, está pronto para a Copa do Fernando. Sim, descendente para Recife, número 2 para a Copa 2732, informação isso que é correta, Ward? Tá, sim, saiu de Saguarão, Copa da Moto 32. Fala Salvador, muito boa noite, o passarelo 2224, livrando na sexta-feira. Boa noite, passarelo 2224, táxi aprovado via Alfa Juliette, para a remota do pátio principal, atenta ao sinalizador na remota, o 2224. Alfa Juliette, pátio principal, atenta ao sinalizador, 2224. Positioner 6313, pronto para cota, senhor? Afião. Positioner 6313, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, Guarulhos, nível de voo 360, Turisque 50. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda após Bidev. Controle 119 decimal 35, Torre 118 decimal meia dúzia, Transponder 5161 no Oceania 6313. Aprovado, Guarulhos 360, 350, decola da 10, curva à direita, a da El, Leda, e após o Bidev. Controle 935, 5161, Transponder. Correto, 6313, no portão 03, chame quando pronto para o pushback acionamento. Eu faltarei. Força. Salve Salvador, meu cordial, boa noite. É o Pioneer 23, tem um plano instrumento para o Galeão, nível 100. Tem 06 a bordo, sente da WISP. Solicita autorização e acionamento. Boa noite, o Pioneiro 23, eu tenho a sua autorização aqui para o Galeão Centeno, número 2 para a cópia, informação isso que correta, senhor. Só aproximadamente um minuto para a sua cópia, o Pioneiro 23. Aguardado, Pioneiro 23. O Fuseira 2732, pronto para a cópia? Afirmativo. Fuseira 2732, autorizado para Recife, Sierra Bravo Romeo Foxtrot, nível de voo 090, Golf 677. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Conde. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal meia dúzia. Transponder 5160, Força Aérea 2732. Autorizado, conforme, 090, Golf 677, curva à esquerda, porta e da Conde, 935. 1486, torre, 5160, o transponder. 5160, cotejamento correto. Força Aérea 2732, no ponte militar, livre acionamento, chame táxi, senhor. Para a trilha. Salve Salvador, total 9907, livrou. Total 9907, boa noite. O táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio. Total 9907. Alfa Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador. Total 9907. 023, pronto para a cópia. Número 23 autorizado para o Galeão Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 100 Golf 677. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Coral. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal meia dúzia. Transponder 5164, o Pioneiro 23. Autorizado Galeão, nível 100 pela Golf 677. Decola da 10 com curva à direita na saída Coral. 564 é o transponder e o controle 1935 torre 1860 para acionamento Pioneiro 23. 564, cotejamento correto, senhor. Livre acionamento, chame táxi, o Pioneiro 23. Acionará e chamará táxi, Pioneiro 23. Passou 32, aplaque para o táxi, sabe que decola da interseção. Tá vendo? 32, confirme a sua localização agora, pátio militar ou pátio de autoridade, senhor? Passou as 32, está no pátio de autoridade. Funciona 2732, gente, tem táxi aprovado até a interseção, ajuste agora no 012. Na interseção, chame a torre na frequência 118 decimal meia dúzia para a decolagem, o Funciona 2732. Está com o táxi livre até a interseção, chama a torre 18,6, passou 32.